fazemos sempre, fazemos sempre. Travessuras é do que mais gostamos. Sempre, fazemos sempre. Travessuras e nunca nos coitamos. É a nossa obsessão. Armar tanta confusão. Fazemos sempre, fazemos sempre. Travessuras é do que mais gostamos. Sempre, fazemos sempre. Travessuras e nunca nos coitamos. É a nossa obsessão. Armar tanta confusão. Fazemos sempre, fazemos sempre. Travessuras adoramos seguir-nos. Sempre, fazemos sempre. Travessuras com tudo acabaremos. Ninguém nos vai conseguir deter. Este lugar de pantanas vai ficar. Sempre, fazemos sempre. Travessuras nunca nos calmaremos. Sempre, fazemos sempre. Travessuras com tudo acabaremos. Sempre, fazemos sempre. Travessuras e nunca pagaremos. Sempre, fazemos sempre. Travessuras com tudo acabaremos. Sempre, fazemos sempre. Travessuras, faremos travessuras.